Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. Meu nome é Felipe e eu tô aqui com o Raj. Fala, meu consagrado. E pra esse primeiro episódio a gente decidiu falar sobre Bloodstained, que é a continuação espiritual de uma das séries mais importantes dos videogames. Joguinho top. Eu queria começar falando sobre a nossa experiência, com a série Castlevania, porque eu comecei a jogar Castlevania, eu acho que foi pelo Symphony of the Night. Na época eu era criança, eu devia ter uns 9, 10 anos. Eu tenho vários primos que são mais velhos, então eles jogavam muito videogame, então com certeza um deles me apresentou esse jogo. E você lembra? Você lembra de quando você conheceu? Cara, você começou no Symphony of the Night, PS1. Eu já sou muito mais roots. Eu joguei o primeiro Castlevania no Dynavision. Caralho, hein? Não, era um jogo difícil. Aham. Eu só fui conhecer os mais antigos depois. Eu acho que eu joguei um pouco daquela versão horrível do Rondo of Blood pro Super Nintendo. Se não me engano, eu acho que esse foi o único dos antigos que eu tinha jogado na época. Os mais antigos eu fui jogar depois em emulador. Eu joguei o primeiro do NES no emulador. Eu não joguei todos, eu joguei esse primeiro do NES, eu joguei um do Saturn, eu acho. Mas nenhum deles funcionou tanto pra mim. Eu acho que a série ficou foda mesmo no Symphony of the Night. Eu não sei se você concorda com isso. Isso é verdade. Não, com certeza. Inclusive eu não joguei nenhum outro jogo além do primeiro, porque eu tinha na Vision, e o Symphony of the Night. Pois é. Eu lembro que eu adorava o Symphony of the Night. Tipo assim, eu adorava mesmo. Eu ficava explorando cada cantinho do castelo, ficava tentando preencher aqueles bloquinhos do mapa azul horroroso. E, sei lá, o jogo era tão bonito. Era um jogo... Cara, e aquele castelo investido, cara? Sim, e inclusive isso daí é uma coisa muito foda, porque eu lembro que na época eu terminei o jogo e eu não sabia que tinha esse negócio. E nenhum dos meus primos que também jogavam, eles também não sabiam. E daí um dia... Eu não sei aonde que eles ouviram, não sei se foi alguma revista ou de algum amigo deles, que tinha um castelo invertido. Só que eles não sabiam como fazer aquilo. E daí eu lembro que eu passei, sei lá quanto tempo, na minha cabeça parece que passei anos tentando descobrir, mas deve ter sido, sei lá, um mês, dois meses, alguma coisa assim. Até que um dia, provavelmente o meu pai comprou alguma revista sobre o Castlevania. E lá falava que você precisava usar um óculos, usar um item lá que é um óculos. Que é o item, né, que a Maria te dá quando você consegue... Quando você abre lá o lugar, aquele espaço no meio da torre. Tem que pegar a armadura tem que pegar a armadura que pisa em espinho, aí você vai entrar na sala da Maria e ela te dá uma parte do óculos. É, e tipo assim, esse jogo tinha muito segredo. Tipo, as paredes, parede falsa... Que também ficava atacando as paredes à toa pra ver qual que era falso e qual não era. E as combinações de equipamentos também, que não é exatamente um segredo, né? Mas eu achava muito foda. Eu lembro quando eu percebi pela primeira vez, quando eu equipei uma arma de fogo e, se não me engano, um escudo de fogo. E daí o efeito do fogo, da espada, quando você ataca, é muito, muito mais forte do que quando você tá só com a espada equipada. Vou te dizer que eu não sabia disso. Não, pois é, tipo, esse jogo, ele é... Assim, ele é cheio de detalhes. Esses detalhezinhos que são foda. Você vê isso em gameplay, que tem um monte de item, tem um monte de equipamento que faz coisas diferentes e tal. E os gráficos mesmo, porque o gráfico é muito detalhado. Não só as coisas são detalhadas, mas cada inimigo, cada... chefão, cada monstro, cada magia, tem... É muito cheio de detalhes, tipo... Naquele começo que você mata os lobos e eles pegam fogo e uivam. Aqui tem aquele cavaleiro lá que quando você mata ele joga a espada pra frente, assim, uma coisa super dramática. Tipo, ou quando a morte aparece ali no começo. É um jogo muito bonito e muito gostoso de jogar. Então, Castlevania, o Symphony of the Night, eu acho que ele é um jogo... É difícil explicar, ele é um jogo muito foda, ele é muito gostoso de jogar e... Eu joguei tanto ele que... Até hoje, eu provavelmente sei... onde fica cada parede falsa. Eu sei aonde fica a maioria dos itens, a maioria das coisas secretas. E depois do Castlevania Symphony of the Night, a série meio que mudou. Tipo, eu imagino que tenha sido um sucesso grande. E... o que é muito triste. Não, eles tentaram fazer outros Castlevania no estilo Symphony of the Night. Eu lembro que no PlayStation 2 teve dois Castlevania. Um deles era no estilo antigo e um deles era no estilo Symphony of the Night. Ele tenta ser mais RPG. Eu joguei os dois e eu gostei dos dois, mas... Qual plataforma desses? PlayStation 2. Eu joguei os dois, mas eles não são... sei lá. Esse do RPG eu joguei bastante com um desses primos que jogava comigo quando eu, na minha infância lá, o Symphony of the Night. Mas, sei lá, ele não era tão bom. E o outro também, ele era legal, ele tentou revitalizar, ele tentou capturar a essência dos Castlevanias antigos. Ou modernizar, né? Ele tentou trazer pro 3D, mas eu acho que não foi tão bom assim. E daí teve aqueles de portátil pra Game Boy Advance. Você jogou algum desses? Eu tentei jogar no emulador apenas, nunca tive Game Boy, mas não me atraiu muito. Esses de PS2, eu cheguei a jogar até umas meia hora, assim, quando eu era muito pequeno, não tinha um PS2 na época, eu joguei na casa de alguém. Uhum. Então foi só umas meia hora mesmo, mas não me chamou muita atenção também. Eu lembro que ele tinha coisas legais, tipo, ele tinha vários segredos também, ele tentava fazer essa coisa do PlayStation 1, que, por exemplo, você tinha um... pelo que eu me lembro, né, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, você tinha um daqueles companion, tipo o Symphony of the Night, você tem a fada, a espada... Sim. Nesse do PlayStation 2 também tem. E eles vão evoluindo. Dependendo do jeito que você joga, eu acho, ele evolui pra um jeito... pra uma evolução diferente, um bicho diferente. E eu achava isso bem... Tá me dizendo que eles tentaram imitar Pokémon? Ah, mais ou menos. Acho que é tentar imitar mais Digimon, porque tem várias... tem várias evoluções e tal. Tipo aquele jogo do PlayStation 1, do Digimon World... que cada Digimon evolui pra três diferentes. Sim, entendi. E esse Game Boy Advance? Quando eu joguei, eu não cheguei a ter isso aí, não. Eu joguei bastante ele. E esse de Game Boy Advance, você não jogou muito, né? Não, eu tentei jogar um que um colega tinha, o Game Boy. Uhum. E eu vi lá, achei legal, mas no emulador não me deu vontade de jogar, não. Então, eu joguei aquele... Puta, eu devia ter visto o nome disso antes. Que é aquele que você joga com um cara de cabelo branco. Eu acho que é Area of Sorrow, mas eu não tenho certeza. Talvez seja esse. Esse aí já é do DS, né? Não, a continuação dele é pra DS. O primeiro é pra Game Boy Advance. Ah, sim. Então, ele tenta ser bem no esquema do Symphony. Tipo, um castelo aberto. Tipo, Metroidvania mesmo. Castelo aberto, você vai aumentando de nível, você vai pegando... novas armas, eu acho. Ele tinha um esquema de alma. Você pegava a alma do monstro, daí você equipava ela e usava uma skill diferente. Era legal. Mas, sei lá, pra Game Boy Advance, pra mim não... Tipo, pra portátil é foda. Eu queria um... Eu sempre quis um daquele pra videogame mesmo. Mas eu joguei bastante ele, porque na época, pra mim, emulador era uma coisa muito nova... E eu joguei vários jogos de Game Boy Advance naquela época, no emulador. Eu joguei bastante Mega Man Zero, joguei aquele Mega Man Battle Network. Eu joguei muito o emulador de Game Boy Advance, Metroid. Mas teve outros pra Game Boy Advance, mas acho que nenhum deles eu gostei muito. E daí teve a continuação pra DS, eu nunca tive um DS, então eu não pude jogar ele. Eu também nunca tive nenhum portátil. Todos os portáteis que joguei emulador. E na época tinha emulador pro DS, mas o emulador era muito ruim. Então eu tentei jogar no emulador e desisti, porque não tinha como. Dizem que ele é muito bom, eu não sei. E também tem a ver aquele outro lá pra DS, também, que você joga com uma mulher. Que também é muito bom, mas eu nunca joguei. Tá, e depois desses jogos pra Game Boy Advance e DS, a série começou a morrer. Porque na época do PlayStation 3, na geração do PlayStation 3, os jogos japoneses, eles estavam perdendo espaço pros ocidentais. Eu não sei se você lembra disso. Sim. Que eu lembro que na época do PlayStation 2 e do PlayStation 1 tinha muito RPG japonês, tinha muito jogo japonês. E na época do PS3, os jogos que começaram a fazer sucesso eram todos ocidentais, tipo o Fallout, tipo o Call of Duty, exato. Oblivion. E eu lembro que eles começaram meio que ditar a moda a ser seguida na época, porque os jogos, até os japoneses mesmo, começaram a ficar bem mais lineares nessa época. Tipo Final Fantasy XIII. Vídeo Final Fantasy XIII. É. E começou a sair muito jogo de tiro em terceira pessoa. Eu lembro que teve até bastante jogo de tiro em terceira pessoa japonês. Tipo aquele Never Dead da Konami, que você joga com um cara que... Não sei se você viu esse jogo. Você joga com um cara que é imortal. E daí, conforme você vai sendo atacado, ele vai perdendo membros do corpo. E daí você controla o corpo dele sem os membros, até sobrar só a cabeça. Era um jogo muito louco. Nossa, velho, isso tá muito louco pra mim. Ainda bem que eu não vi isso aí. eu lembro que eu fiquei sabendo desse jogo só porque tinha uma música do Megadeth nele. Que eu gostava muito de Megadeth. Ainda gosto, né? Muito de Megadeth. E era uma música que, se não me engano... eu não sei se foi feita pro jogo ou se ela tava sendo lançada primeiro no jogo, alguma coisa assim. Então, e nessa época vários estúdios japoneses começaram a entregar as IP deles pros estúdios ocidentais. A Capcom contratou um estúdio ocidental pra fazer o Devil May Cry, que foi um ótimo jogo, só que as pessoas odiaram, infelizmente. E a Konami também. Qual Devil May Cry 1? Aquele DMC, Devil May Cry DMC. Ah, pô, foi um bom jogo mesmo. Sim, porque sim. O pessoal é muito. O pessoal é muito fanboy do antigo. Pois é. Não pode mudar os personagens deles, não. Eu lembro que a maior reclamação foi o visual dele. Porque esse DMC novo, o cara, ele é meio punkzinho, tipo, mais moderno e tal. Enquanto o Dante antigo era um personagem mais de anime. Parecia um herói de anime. E porra, é um jogo muito foda esse Devil May Cry. Eu não entendo porquê. A Konami também fez isso. Começou a entregar os jogos pra estúdios ocidentais. Teve... E aí foi ladeira abaixo, né? Pois é. A Konami, infelizmente, não conseguiu acertar muito. Porque o Silent Hill, se não me engano, aquele primeiro pra PS3, eu nunca joguei esse. Ele foi feito por estúdio ocidental. E daí teve o Silent Hill Downpour, que... também foi um fracasso de venda e de crítica, mas eu acho um jogo ótimo. Eu acho ele um jogo muito injustiçado. E Castlevania também. Teve o Lords of Shadow, que veio na ele segue o estilo de Devil May Cry, de God of War. E como eu sou um boy chato, eu comprei e me recusei a jogar. Não, eu joguei ele. Eu tenho ele na Steam. É um bom jogo, cara. Tipo, ele dividiu muito a opinião das pessoas. Que eu lembro que teve muita gente que criticou ele, e teve alguns que gostaram, eu fui um dos que gostou. Pra mim não deu, cara. Eu joguei meia hora igual do PS2 e desisti, cara. E eu tenho os dois, que eu sou um otário. Então, o primeiro eu acho um jogo muito bom. Só que ele demora muito pra ficar bom. Acho que o começo dele no começo ele parece muito assim um jogo genérico. Ele parece muito um clone genérico de God of War. Mas conforme você vai jogando e você vai vendo a história desenrolar e você vai pegando novas habilidades, tipo, o jogo vai ficando, ele vai mudando, ele vai ficando diferente, tipo, a jogabilidade vai melhorando bastante. E ele é um jogo muito grande. Que é bem estranho pros jogos da época. E depois dele veio Lords of Shadow 2, que não faz tanto tempo assim que foi lançado. E esse sim, puta que pariu, esse é uma merda. Nossa, mas uma merda. Nem instalei. Tipo, eu joguei ele, eu não joguei inteiro, eu joguei só algumas horas. Nossa, e... eu nunca vi um jogo errar tanto assim, tipo... Porque eu lembro que ele tenta trazer bastante fanservice. O Alucard aparece nele, o Richter, se não me engano, aparece nele. E nossa, o personagem lá, o protagonista, ele vira... Que no primeiro, o protagonista do Lords of Shadow, no primeiro jogo, ele era um personagem meio trágico, assim. Tipo, eu achava interessante até. Que no primeiro, o design dele, ele era um cara musculoso, igual os personagens, os protagonistas eram na época que ele foi lançado. Mas ele tinha uma cara meio triste, assim. E na história, ele tem uma história meio trágica, porque... Ele tá indo atrás do... de um negócio lá pra reviver a esposa dele, que morreu, se não me engano. E daí no segundo jogo, ele vira um personagem... Ele não vira o Drácula? Então, ele vira o Drácula, que eu achei foda no final do primeiro. Mas daí no segundo, ele deixou de ser um personagem meio triste, meio depressivo, assim, e passou a ser um... Tipo, antagonista de anime... Que é aquele cara... Som. As consequências você virar o Drácula, né? Ah, então, mas... Sei lá, acho que ficou muito ruim. E, por exemplo... Eles tentaram fazer uma coisa muito... Cool, sabe? Uhum. Se não me engano... Depois pegar os adolescentes... Exatamente, super adolescente, ele é fodão agora, ele... Se não me engano, tem uma cena dele estuprando uma mulher... Caralho, isso não é fodão não, cara, peraí. Volta tudo aí. Então, mas... O que tá acontecendo? Mas o jogo tenta mostrar isso. Tipo, agora ele é do mal. Ele não é mais o herói. Nossa. Se não me engano, depois do primeiro chefão, ou um dos primeiros chefões, eu lembro, nunca mais vou esquecer, era um monstro gigante, se eu não me engano. E daí, no final, ele arranca o coração do monstro e segura o coração gigante, assim, em cima dele. É tipo... É muito ridículo. E é um jogo que se leva a sério. Então... Não dá, esse Lords of Shadow 2 é uma bosta. Aí a Konami já tava morrendo também. Tipo, acho que depois disso o único jogo que a Konami lançou foi o Metal Gear 5, que foi um ótimo jogo, mas teve um monte de problema de produção. E parece que ela tava abandonando os jogos. Eu acho que ela abandonou de vez, eu duvido que a Konami volte a produzir jogos. Agora é só pachinko. E foi em 2014 que o Igarashi saiu da Konami. Se não me engano, em 2015, no ano seguinte, ele lançou o Kickstarter do Bloodstained. Então, e depois que o Igarashi saiu, em 2015, ele saiu em 2014, mas em 2015 ele iniciou essa campanha no Kickstarter e foi um puta sucesso. Nessa época o Kickstarter ainda não estava com nome sujo, ainda não tinha sido lançado o Mighty No. 9, então as pessoas ainda estavam empolgadas com o Kickstarter. Que porra, eu acho muito injustiça. Eu gosto do Mighty No. 9. E você gostou também, né? Gostei, não é ruim. Pois é, eu achei... Ele, só não é, ele não é porque todo mundo esperava, mas ele não é ruim. Pois é, eu não sei o que as pessoas esperavam, na verdade. Pessoal achando um jogo foda, criador do Mega Man X, porra! É. A mesma coisa desse Bloodstained, cara. Se for meia boca, se for só um jogo legal, nossa, o pessoal vai chiar muito. Quando eles anunciaram a campanha, eu achei foda. Mas aí depois de um tempo eu comecei a achar que ia ficar uma merda. Porque eu achei que eles... Eu não sei por que eu pensei isso, na verdade. Talvez seja por causa dos outros jogos de Kickstarter também estavam ficando ruim. Vários desenvolvedores começaram a tentar reviver franquias antigas no Kickstarter. Tipo, Planescape, aquele Wasteland, o Mighty No. 9 também. E daí teve esse do Igarashi, que tentou fazer com Castlevania. E... Eu lembro que depois de um tempo eu comecei a achar que poderia ficar uma merda. Que eles poderiam simplesmente tentar ganhar dinheiro em cima da nostalgia das pessoas. E eu não tava mais acreditando. Só que aí eles lançaram esse Bloodstained que a gente jogou. E que foi uma das metas do próprio Patreon. Patreon não, deu errado. Kickstarter. Só pro Kickstarter. Exatamente. porra, eu achei um jogo muito foda. Eu lembro que eu não tava esperando nada dele. Tanto é que eu lembro que quando você me falou que eles tinham lançado, eu perguntei pra você, e quando que eles vão lançar o jogo normal? Porque eu não tava esperando nada desse jogo. É, eu achei que esse Bloodstained ia ser ruim. Sim. Mas aí eu não podia estar mais errado, porque eles lançaram o Bloodstained Curse of the Moon. É isso, né? O nome desse. Exato. Um jogo bem retrô, algumas características do Castlevania antigo. Isso. Que ele tenta. Ele não tenta. O Bloodstained normal vai ser na veia do Symphony of the Night. Mas esse aí tenta. Sim. Ele tenta reproduzir o espírito dos primeiros Castlevania. Eu acho que ele consegue. Porra, ele não Sim. podia ser melhor. Tipo assim, porque ele consegue reproduzir o espírito dos antigos sem os defeitos dos antigos. Exato. Porque você jogar o Castlevania 1 hoje, não precisa nem ser o primeiro, as sequências dele também, os de Super Nintendo, cara, é triste. É muito, o jogo é muito injusto, é muito ruim. Tipo assim, os jogos antigos estão o tempo todo tentando te foder. E. É aquela questão da ficha, né? Exatamente, era o estilo de desenvolver na época. Qual a ficha? Exatamente. Mesmo não sendo pra arcade, né? Eles ainda seguiam esse estilo Sim. de arcade da época. Todo jogo ele queria fazer você se frustrar, basicamente. Enquanto esse, o Bloodstained, ele é um jogo com uma dificuldade equilibrada. Dá pra ver que eles estavam pensando em criar um jogo pros jogadores de hoje. Porque ele Sim. tem... Ele tem coisas, tipo assim, ele tem elementos de jogabilidade dessa, além da jogabilidade em si, ele tem elementos da dificuldade dos jogos antigos. Ainda tem plataforma que você tem que... que fica vindo aquelas fadinhas pra cima de você... Fica vindo monstro, vem cavaleiro jogando machado, e daí isso. Quando você pula, não dá pra mudar a trajetória, então você tem que calcular direitinho, aí vem uma fadinha, te toca e tu morre. Exatamente. Então ele ainda mantém um pouco disso, mas ele não exagera. Ele não tem tantos momentos assim de plataforma que é difícil pra caralho, que você tem que ficar cuidando pra pular certinho e desviar das fadas. Sei lá, eu achei que ele acertou tão bem nesse negócio da dificuldade. Além disso, a jogabilidade dele eu achei muito interessante, porque ele tem esse esquema de quatro personagens, né? Você começa só com um. Sim. Você começa com o Zangetsu. Que a história é bem simples. É sobre um homem misterioso chamado Zangetsu, que foi amaldiçoado por demônios. Então ele vai atrás dos demônios pra se vingar. É basicamente isso. E aí o jogo começa. Jurou matar todos os seus demônios. E daí o jogo é... Ele... Assim, um dia ele sentiu a presença de um demônio mais forte. E ele resolveu perseguir esse demônio. E é aí que o jogo começa. Tipo, o jogo inteiro é a jornada dele. Ou a trajetória dele. Até o demônio mais forte que ele sentiu. Que daí você vai descobrir que é o demônio da lua. E obviamente no caminho ele vai matando todos os demônios que ele encontrar. Aliás, eu não sei se eu tô enxergando pelo em ovo, mas esse negócio da maldição me parece muito Berserk. Não sei se você também acha. Não, nem tanto. Porque assim... A maldição... A história do jogo ainda tá muito vaga. Eu imagino que eles vão... Que a história vai ficar muito mais clara quando o jogo principal for lançado. Mas... Eu tenho que ver, porque eu tentei pesquisar sobre isso e... Eu não achei uma resposta clara de que esse jogo ser ou não um prequel do jogo principal. Aham. Pode ser só um spin-off, né? Sim. Então, é estranho que nem isso tá claro ainda. Então a história desse jogo mesmo é bem vaga. Ele tem um pouco mais do que simplesmente o cara matar demônio. Porque, por exemplo, ele tem esse negócio da maldição, a maldição da lua que o Zangetsu recebe. Sim. Que dá a ele o poder de voltar no tempo, eu acho. alguma coisa assim? É, mecanicamente você volta nas fases anteriores sem guardar o progresso atual. Então, por exemplo, se você está na fase 3, você usa dessa mecânica, você pode voltar para a fase 2 ou 1, mas você não pega nada do que você conquistou na fase 3, por exemplo. Sim, é. E é legal que o jogo mostra o que você pegou, ou se você perdeu alguma coisa naquela fase, ou qual caminho você seguiu, porque esse jogo te dá algumas opções de caminho que você pode seguir caso você esteja com algum personagem vivo. Eu acho a história bem vaga, mas eu acho que eles vão desenvolver mais. E esse negócio do Berserk é porque quando você volta no tempo, quando você volta na fase, ele não é uma opção do tipo selecionar fase. A opção se chama Curse of the Moon, a maldição da lua. Então, sim. Então é como se você estivesse ativando a maldição ou alguma coisa do tipo e voltando no tempo e refazendo tudo. Tipo, não é só uma mecânica. Parece que tem alguma coisa que envolve a história. Isso aí eu não peguei. Não sei. Tanto é que quando você faz o primeiro final, ele... sei lá, os personagens voltam. Mas, então... Esse jogo ele tem esse esquema novo de quatro personagens, né? Você começa com o Zangetsu. Daí você acha a... Miriam? É esse o nome dela, né? Sim, Miriam, que vai ser a protagonista do jogo principal. Uhum, exatamente. O Zangetsu, cada personagem tem uma mecânica um pouco diferente. O Zangetsu, ele é o personagem normal. Ele tem velocidade normal, ele tem um pulo normal, o ataque é de uma distância média, ele é o que tem mais HP. E a Miriam, que é o segundo personagem que você pega, né? Ou, na verdade, o primeiro que você pega, mas... Tem que contar o Zangetsu. Exatamente. Que você pega depois de matar o primeiro chefão, que é um chefão... Que é um tipo um trem fantasma? Ou alguma coisa assim? É um bicho. Parece que é um demônio que possui um trem. É alguma coisa desse tipo. E depois carvão no trem também, por algum motivo. Exatamente. Que ele vai se alimentando, né? Ele vai colocando carvão e daí ele explode. Que, aliás, é uma luta bem foda. Visualmente, ela é muito foda. Então você pega a Miriam, que ela tem é o melhor personagem do jogo, na minha opinião. Não sei se você também acha. Também concordo. Que ela pula alto, ela que tem um maior pulo. Ela tem um ataque de longa distância, que ela usa um chicote, referência aí, né? Clássico da série. É quase... Talvez seja mais do que o dobro do ataque do Zangetsu. Eu acho que é mais que o dobro. Parece que é. O HP dela tem um pouco menos que o Zangetsu, mas ainda assim é bastante. É mais que os outros dois personagens. E ela tem uma rasteirinha, tipo Mega Man. Mega Man 3 ou 4. Mega Man clássico. Sim. Que inclusive tem bastante, bastante coisa relacionada a Mega Man aí que a gente vai falar mais pra frente. Depois, o próximo chefe que você mata, você consegue a alma do Alfred, que é um velhote que tem um ataque de merda de curta distância. Mas ele tem uma magia da hora. Exatamente, ele é o personagem mais lento, que tem um ataque de uma distância bosta, tem um pulo baixo pra caralho, mas ele tem umas magias muito, muito roubadas, cara. Tipo, aquela magia do fogo, sempre que aparece aquelas plataformas, filha da puta, você usa aquela magia do fogo e passa de boa. Magia do gelo também, você congela basicamente qualquer monstro mesmo. Quando você congela, ele toma mais dano. Tipo assim, você mata instantaneamente, na verdade. Você congela, daí você dá um ataque e o monstro morre. E daí ele tem a magia do choque também, que é ótima. Ele solta uma bolinha de choque que fica atacando os monstros que estão perto. Acho que é só um monstro que ele ataca, mas... Porra, é roubado. É flagueado. Agora você pode tacar três bolas de uma vez, se você repetir o botão várias vezes. Sim, sim. E essas magias também elas gastam bastante coração, né? Coração não, gasta bastante aquela poção azul, não sei qual é o nome daquilo. E daí, por último, você consegue o Alucard genérico, que é o Gebel. Ele é um vampiro, que ele ataca com vampiros, com morceguinhos. Como cego. Tipo, ele solta, ele abre a capa dele, tipo o Drácula lá no Castlevania, no Symphony of the Night, na primeira luta, e solta três vampirinhos, que é um ataque meio estranho, que ele não é pra frente, ele vai meio pra cima. Tipo, é mais na diagonal. É, exatamente. Ele é um personagem bom. Esse ataque, ele é bom, mas só em momentos específicos. Tipo, em plataforma que você tem que subir, ele é ótimo pra atacar os monstros que estão um pouco acima de você. Ou naquelas plataformas que você tem que ficar desviando das fadas, às vezes a fada vem por cima e ele é bom também pra atacar nessa direção. Ele tem, a velocidade dele é média, pulo também, médio. Ele tem HP médio também. Só que ele se transforma num morcego. E daí você pode... daí você pode pular. Você pode simplesmente não fazer essas partes de plataforma. Você pode ignorar a sétima fase. Exatamente. Tipo, e também é ótimo pra salvar, pra te salvar de situação merda. Tipo, teve uma vez que eu tava perto de um buraco, e daí um monstro, eu tava jogando com o Zangetsu, eu acho, e o monstro me atacou, e daí eu troquei pro vampiro, me transformei em morcego e me salvei da morte. Você pode transformar um morcego no ar, então foca aí no buraco, se for rápido o suficiente, você troca pro vampiro e não morre. Exatamente. Inclusive, isso daí a gente não falou, mas você pode trocar o de personagem em tempo real. Então você aperta o R1, o L1 e ele troca na hora. E eu achei esse esquema dos quatro personagens muito interessante, porque primeiro que ele dá uma variação de gameplay. Tipo, cada personagem joga de um jeito diferente. Tem mecânicas diferentes, né? Cada personagem pode entrar em passagens específicas. Então, se tem algum buraco, você pode entrar com ou a Miriam ou o vampiro lá, o Gebel, fala como genérico. Tem alguns lugares, algumas passagens que tem um tipo um golem na frente, que você precisa de alguma magia específica, então você precisa do velho. Além disso, se você morrer, você não perde uma vida, né? Você perde aquele personagem. E daí quando você morre com os quatro personagens, aí sim você perde uma vida. Exato. Que deixa o jogo menos frustrante, porque você não vai ser igual aos antigos, que os Castlevanias antigos, que você morre, você trava em alguma parte, você morre três vezes, perde as três vidas e tem que começar a fase de novo. Isso quando não tem que começar o jogo de novo. Pois é. E isso é uma coisa muito interessante da dificuldade também, que ele te dá essas vidas, mas dificilmente você vai perder todas elas, tirando... Normalmente antes do boss o jogo já te dá uma vida. Exatamente. Nas partes mais difíceis ele te dá uma vida e já sabendo que você pode ficar travado ali. E daí pra você não ficar começando o jogo tudo de novo, a fase tudo de novo, ele te dá uma vida ali, pra te dar uma ajuda. Então, e uma coisa que eu acho muito foda no Bloodstained é como... é a forma como ele usa a nostalgia. Tipo, os gráficos dele, por exemplo. Eu acho ele um jogo muito bonito. Eu não sei se você também acha isso. Com certeza, porque eu acho ele muito bem feito. Então, eu gosto muito do pixel art dele, porque ele não tenta ser um jogo de Nintendinho ou de Super Nintendo. Tipo, não é igual o Shovel Knight, que poderia ser um jogo que foi lançado pra Super Nintendo. Ele tenta pegar o estilo do Nintendinho e do Castlevania e do Super Nintendo, mas fazendo de uma forma que fique bonita por si própria, sem depender de nostalgia. Então, por exemplo, aquela primeira fase mesmo, na forma que abre, tipo, você começa com uma floresta no fundo, e daí tem a lua bem grande lá no fundo, e daí o trem passa. Tipo, aquilo lá nunca... quando você vê aquilo, você imediatamente lembra dos Castlevania antigos, dos jogos de Nintendinho. Mas se você comparar com os antigos, você vê que ele é muito mais bonito. Que um Nintendinho jamais ia rodar um jogo daquele. Tipo, ele é bem detalhado. Então, eu gosto disso. Eu gosto quando um jogo de pixel art faz isso. Que ele pega esse estilo dos jogos antigos, mas sem ser igual a eles. Faz uma coisa atual. E consegue melhorar, principalmente. Sim, sim. Os meus jogos de pixel art preferido fazem isso. Tipo, Hyper Light Drifter. Fez, que não parece um jogo antigo, mas ele usa pixel art também. É, então, eu não gosto quando o jogo tenta ser igual os jogos do Nintendinho. Eu acho que daí o jogo fica meio que dependendo da nostalgia, eu tenho essa impressão. Então eu acho que o Bloodstained, ele é muito bonito. E você percebe essa diferença entre ele e os jogos de Nintendinho e os Castlevanias antigos nos chefes. Porque os chefes, eles são super detalhados. Tem vários movimentos pra você ver, como está animado. Sim, sim. Pulam de um lado pro outro. E o design deles. O design deles também, tipo... Que, aliás, entra numa coisa que eu gostei bastante, que eles não tentaram seguir totalmente os jogos antigos. Os Castlevania antigos, eles são tipo uma homenagem aos filmes de terror. Aos filmes antigos de terror. Sim. É, tipo Frankenstein. Frankenstein, Múmia, Drácula. É, o Drácula, óbvio. Medusa. É, exatamente. É, enquanto esse, ele não tenta fazer isso. E o design dos chefes, eles são bem únicos. Eles são bem diferentes do que você veria nos Castlevanias antigos. Até diferente do que você vê no Symphony of the Night. Eu acho os chefões desse jogo muito bonitos. Tipo, o trem, ele é bem impressionante. Aquele dragão, sei lá que bicho é aquele, também eu acho muito impressionante visualmente. É, o próprio último chefão. Sim. Que é um bicho. O último chefe é incrível. Sim, sim. A torre girando, toda aquela animação, quando ela aparece que a lua muda, é demais. É, muito foda. Eu também não sei se você teve essa impressão, mas eu acho as lutas contra os chefes desse jogo muito anime. Sim. O design dos monstros é bem anime, aquele monstro que você enfrenta no navio, o chefão que do raio, tipo, aquilo tipo, parece um chefão que você enfrenta no Mega Man X, parece um chefão que você veria no Mega Man X, que é um jogo bem anime. Exato. O próprio trem mesmo, teve aquele chefão antes da última fase, ele me lembra um pouco... Da biblioteca. Sim, da biblioteca. É, que me lembra um pouco o céu. Não sei se você também percebeu isso, ou se você teve essa... Parando pra pensar agora, sim, realmente lembra um pouco. Ele usa cauda pra vários ataques. É, ele me lembra um pouco a primeira forma do céu do Dragon Ball, que é uma coisa meio mais inseto. É, meio insetoide. Sim. E essa luta, assim, é bem anime. Tipo, quando ele usa aquelas plataformas e você tem que ir na plataforma certa, que ele começa a destruir todas. Aí ele fica pulando de um lado pro outro e destruindo as plataformas e cai do céu de repente. É, aquilo. Caralho, aquilo é muito Dragon Ball. Sei lá, talvez seja por isso que eu lembrei do céu, porque essa animação dele destruindo as plataformas e pulando na tela inteira é muito Dragon Ball Z. Sim. E aí, falando dos boss também, tem. Todos os boss, quando eles vão morrer, eles têm um último ataque. Sim, sim. Que são ataques bem legais. É, que. Não sei se você. Isso daí é a tradição da série. Não sei se você jogou os antigos. Você falou que não jogou, né? Mas você viu. É. Você já viu, acho que o Castlevania 4, eu acho, que quando você mata o chefão, ele dá um último ataque. Que eu achava isso muito, muita filha da putice no Castlevania antigo. Sim. Porque você ainda tem uma chance de morrer mesmo depois de matar o chefão. Mas aí é que tá. Esse jogo, não. Isso. O jogo, ele não te mata. É um ataque só show. O ataque, ele não te mata. Isso eu achei muito foda, porque a primeira vez que eu vi, eu... Isso daí é uma daquelas coisas que o jogo tenta te enganar pra dar uma emoção, pra criar uma tensão. Porque, às vezes, você termina o chefão com pouca vida, né? Geralmente você, a não ser que você seja muito bom, você vai terminar o chefão com pouca vida. E daí ele dá um último ataque e você fica desesperado. Mas o jogo não te fala que esse último ataque dos chefões nunca te mata. Ele nunca tira toda a tua vida. E ele te engana bem porque sempre que você dá o último hit no boss... Faz um sonzinho que você matou o boss e de repente ele te ataca. Exatamente. E é sempre a animação do último ataque é sempre uma coisa mega exagerada, assim, eu acho muito foda. Sim. É da criação. Tipo, está se matando pra tentar te levar junto. Exatamente. Cria um momento muito foda ali. É engraçado que o bicho tá se matando mesmo. Por exemplo, o bode do raio, ele dá uma descarga elétrica tão forte que ele desintegra. O bicho, ele quer te levar junto. Caralho, é muito foda essa luta. É, e daí você termina... O jogo tem vários finais. Você chega no final com... Normalmente, eu imagino que todo mundo na primeira vez que jogar não vai saber disso, mas você tem a opção de ignorar ou matar os personagens. Mas a maioria das pessoas com certeza vai pegar eles, porque o jogo te fala pra fazer isso. Porque quando você mata o monstro, o personagem aparece lá e aparece um comando em cima do personagem. Tipo, aperta o botão aqui pra o jogo seguir. Interagir. E daí no primeiro final, você termina o jogo com os quatro personagens. E daí você... A última luta é muito foda, como a gente falou um pouco. Tipo, ela tem duas formas. A primeira é meio qualquer coisa. Mas a segunda é no topo de uma torre. A primeira é bem legal. Eu demorei a descobrir qual era o padrão daquela luta. Que é bem, bem difícil descobrir. Ela invoca um bichos que vem cruzando a tela. E a posição dos bichos na tela vai depender de como ela ergue os braços. Se ela coloca o braço pra baixo, é porque vai vir o bicho pelo chão, você tem que ficar na plataforma de cima. Se ela coloca o braço pra cima, vem um bicho e passa por cima, e você pode ficar na plataforma do chão. Ah. É bem interessante. Eu não tinha percebido isso, eu achei que era... Sei lá, eu não consegui entender qual era o padrão. Eu descobri isso na terceira vez que eu tava nela. Na verdade, que tem vários finais do jogo, então eu queria fazer todos. Uhum. Aí lá pra terceira vez que eu vim perceber esse padrão. É, eu achei que era aleatório, sei lá. Tanto é que eu tentava matar o mais rápido possível, que ela morre bem fácil nessa forma. Sim. É, porque eu achei que era aleatório. Mas... É, que foda. Tem tudo, o jogo todo ele tem, todos os bosses ele tem um padrão. Se você aprender, você consegue fazer facilmente. Sim, sim. É, isso daí é uma coisa bem interessante, porque... Como você disse, todos os chefões têm um padrão. E é um padrão simples, não é difícil entender. Você só precisa entender como desviar daquele ataque daqueles ataques que o chefão tem. E normalmente cada chefão tem, sei lá, uns 3 ou 4 ataques diferentes. Exato. Então se você decora esses padrões, você mata eles bem tranquilo. Daí, na segunda forma do último chefão, você fica no alto da torre. E é muito foda que a torre vai subindo, e daí ela, quando você vai chegando no topo, aparece a lua bem, bem grande, bem no meio da tela, assim. É bem no meio não, né? Mas bem no centro superior da tela. E a primeira vez que eu vi, eu pensei, caralho, eu vou ter que matar a lua. E daí o chefão realmente controla a lua. Eu achei isso muito foda. E os ataques dela são baseados na forma da lua na hora. Ela vai mudando a forma e vai mudando os ataques de acordo. Aham. Uhum. Sim, é esse a dica que o jogo te dá, né? Cada fase da lua diferente é um ataque diferente dela. E não é uma luta tão difícil assim. Ele também tem um padrão bem tranquilo de decorar. E se você entender o padrão, você consegue desviar de boa dos ataques dela. E por mais que você fique preso nesse boss, você nunca vai resetar a fase, porque você sempre volta na sala anterior do boss, e na sala anterior do boss sempre tem uma vida. Exatamente. Já prevendo aí. E eu não sei se você descobriu, mas tem uma plataforma invisível ali. Tem uma plataforma escondida atrás da escada, cheio de item. É, que é uma referência também ao Castlevania antigo. Eu acho que é o primeiro Castlevania. Que no... Eu não lembro qual. Não lembro se é o primeiro. Mas um dos Castlevania antigo, quando você tá indo pro último chefão, você vai subir a escada. Se você pular aquela escada, você cai numa plataforma invisível. E daí lá você pega vários itens também. Isso aí eu não sabia. Então, o jogo tem várias referências, assim. E daí você mata esse chefão e você consegue o primeiro final, que é o final normal, né? Eu vou falar tudo aqui rapidinho. Sabe uma referência que a gente não falou? Hã? Quando abre o jogo, aparece o Igarashi como o Drácula do Symphony of the Night, e ele joga uma tacinha no chão. É mesmo, né? Não sei se você reparou nisso. Eu não lembrava disso. É, esse jogo ele é cheio de referência, assim. A primeira fase, a primeira parte da primeira fase, ela é praticamente a primeira fase do primeiro lá, Castlevania, do Nintendinho. Tipo assim, é uma versão moderna daquela fase. Sim. A cor dos personagens. Eu não sei se você viu o Castlevania 3, mas o Castlevania 3 também tem 4 personagens pra você jogar. Cada um tem uma cor diferente, né? Que ele é um jogo de Nintendinho, então é como se cada um tivesse uma cor só. E daí o protagonista é da mesma cor do Zangetsu. Daí tem uma maga, que é da mesma cor da Miriam. Aquele azulzinho claro. Ah, legal. Tem um vampiro genérico também, que é o Alucard no Castlevania 3. É o próprio Alucard. Que também tem o mesmo esquema de cores do vampiro genérico daqui. E daí tem um outro personagem lá que eu não lembro direito o que ele é. Sei lá, ele não tem arma, é um bicho estranho. Eu não lembro direito. Que tem a mesma cor do mago aqui no Bloodstained. O mago, que é amarelo. Então eu achei muito foda. Eles fizeram essa referência também do estilo dos personagens. Da cor dos personagens, cada um tem uma cor diferente. E com certeza o jogo deve estar cheio de referência aos antigos que a gente não percebeu. Tem a abertura também, que quando você inicia a fase, a tela tá cheia de neblina, e daí vai se afastando e aparece o personagem no meio, com umas coisas no fundo, e a lua lá no fundo, que é aonde você vai chegar, né? Tipo, o teu objetivo é matar, sim, o demônio da lua, porque você tem a maldição. E o trem passando atrás, é onde você também vai chegar naquela mesma fase. Sim, sim. Essa abertura de fase me lembra do Super Castlevania 4. Que também é assim, tipo, é o personagem olhando pra cima, ou pra trás, né, da tela, com uma neblina na frente. Ele olhando pro castelo do Drácula, que é o objetivo daquele jogo. Sim. Então tem várias referências, assim, que esse jogo é muito esperto. Ele usa muito bem essas referências. Tipo, ele usa as referências sem depender delas. Isso que eu acho muito foda. Funciona sozinho, por exemplo, como eu não sabia dessas coisas que você tá falando agora. Pra mim funcionou normal, só como uma mecânica de jogo, pra você saber diferenciar os personagens pela cor. Uhum. As coisas. Sim, exatamente. E essa abertura mesmo é referência aos antigos, mas se você não conhece, ainda assim é uma abertura muito foda. Da neblina se afastando e tal, e mostrando o teu objetivo. No final, quando você chega, que você vê que o monstro é a lua, e você pensa, caralho, a gente via a lua na primeira fase. Exatamente. Na verdade, você passa quase o jogo inteiro vendo a lua no fundo da fase. Tirando nas fases que você tá dentro de um... Dentro do castelo. Dentro da, sei lá, de uma caverna, de uns lugares assim. Sempre que você tá em espaço aberto, você vê a lua no fundo. Bom, então, daí você mata o último chefão e você consegue o primeiro final. Que é basicamente o Zangetsu... Assim, o chefão, ele solta uma alma maligna, uma alma sombria. É o último ataque do boss, como todos. E daí o Zangetsu segura essa alma e se sacrifica pelos amigos ali, pra eles fugirem. Porque o castelo tá sendo destruído, como um bom jogo antigo. Aí eles têm que fugir do castelo, então o Zangetsu se sacrifica. Aí ele se torna o Dark Lorde Zangetsu do castelo. Ele vira o Imperador do Mal. E daí você libera o Nightmare Mode. Isso aí também é uma referência ao próprio Symphony of the Night. Quando o Belmont, ele derrota o Drácula e ele se torna o Lorde do Castelo do Mal. Exatamente. E o que me faz pensar que no próximo jogo, o próximo Drácula pode ser o Zangetsu. Ou ele vai ser tipo um Drácula, ou ele vai aparecer igual o Richter, que não é o Drácula, mas ele se torna um vilão. Ele começa a ser manipulado pelo Drácula. Porque aqui também... No trailer aparece ele, é um trailer recente que a Sony colocou no YouTube, aparece ele com o último boss. Como se o último boss fosse um pet dele, uma parada dessa. Bom, então, daí no Nightmare Mode, você começa com os três personagens, menos os Zangetsu. Então, você joga desde o começo com os três personagens, você já pode ir por caminhos diferentes logo no começo mesmo. Sim, o jogo já coloca alguns caminhos que você não podia acessar antes, porque no começo você tava só com os Zangetsu. Daí, quando você começa o jogo de novo, você tem caminhos alternativos que você pode acessar desde o começo. No primeiro caminho alternativo, que você usa o morcego, você pega um dos itens. Ao longo do jogo você tem você coleta itens que aumentam a tua vida, que aumentam a defesa, e daí no, logo no começo você já consegue ir por caminho alternativo e já ver coisas diferentes e pegar coisas diferentes. Sim, agora uma coisa que não sei se a gente deixou claro é que os caminhos alternativos, eles são buscações na fase, mas eles vão te levar pra um final só. É igual no Castlevania Rondo of Blood, que no Rondo of... Não sei, você não jogou isso também, né? Não. É, eu joguei o remake de PSP, que é bem legal. No Rondo of Blood você também tem caminhos alternativos. Se não me engano, cada fase tem pelo menos dois caminhos. Inclusive, um deles você precisa fazer um negócio, um esquema lá pra pegar a Maria. E daí você pode jogar com a Maria também. Bom, então, daí o segundo modo é basicamente isso. Você joga com os três personagens e essa é a diferença. Essa diferença crucial está só nas primeiras fases, porque você vai poder pegar caminhos que você não tinha aqueles personagens antes. Mas depois da terceira fase você já tá com todos os personagens, então os caminhos são os mesmos, basicamente. É, daí, não, daí pra frente não muda mais nada. Os chefes mudam um pouco, né? Os chefes, eles ficam com mais HP. E também tem um ou outro ataque diferente. Muda algum ataque. Tipo, o chefão do trem, aqueles fogo que ele solta do céu, que cai. Dessa vez o fogo cai no chão e fica. Então, faz tempo. Não é nada demais. E daí, a mecânica pra se defender disso vai ser a mesma coisa que você se defenderia na primeira. E daí o que muda mesmo, tirando o começo, é o final. Que daí o último chefão, você tem uma fase a mais, que você joga com cada personagem separado, que eu achei muito interessante. É muito estranho você jogar com aqueles personagens sozinho. Porque ao longo do jogo, eles só são bons em situações específicas. Então você vai trocando eles. E aqui não, você não pode trocar. Essa parte é bem interessante. Eu achei que ia ser muito difícil com o mago, porque ele tem o HP muito baixo. E eu consegui passar de primeira. Eu achei inacreditável. É, eu também. Talvez eu tive mais dificuldade com a própria Miriam, que eu achei que é o personagem que eu mais usava, por causa do pulo dela ser mais alto, o ataque dela ser mais longo. Uhum. Eu tive mais dificuldade com ela, porque com o mago que eu achei que seria muito mais difícil. O jogo, ele faz bem essa parte de colocar dificuldade de acordo com a característica daquele personagem. Exatamente. É, eu também achei isso. Comigo foi a mesma coisa, eu tive mais dificuldade com a Miriam do que com o mago. E eu tava achando que ia ser difícil jogar com ele. Porque cada um deles tem uma fase que usa as habilidades deles, as habilidades específicas deles. Então, a do morcego, do Alucard genérico, você tem que virar um morcego e atravessar um lugar que não tem chão. Então cheio de lava no chão? É, você tem que ir desviando de uns monstros que vêm voando pra cima de você. E ao mesmo tempo pegando a poção pra você não. Pra não acabar no meio do caminho e você morrer. Cada fase dessas usa bem as habilidades de cada personagem. E aí, depois que você termina os três, você abre um portão e lá você desce umas escadas com um eclipse no fundo, que é. Me lembra o Berserk, mas como eu disse, eu não sei se eu tô exagerando aí na tentativa de enxergar as referências. Porque, não sei, depois de The Berserk, qualquer coisa hoje em dia que tem Eclipse, pra mim é referência a Berserk. O último chefão é o Dark Zangetsu. É o Zangetsu Trevoso. Zangetsu muito foda. Que é uma luta muito foda. Tipo, eu tava relutante pra rejogar o jogo. Mas daí quando eu joguei... Eu joguei mais uma vez, foi tranquilo. E eu tava gostando normal, né, até o final. Aí quando chegou nessa luta, eu pensei que, porra, valeu a pena ter jogado de volta só pra ver essa luta. Porque é muito. Isso porque foda. Eu já tinha te falado que essa era a melhor luta do jogo todo, né? Ah, você tava relutando pra jogar. Ah, sei lá, eu não imaginei que ia ser tão foda assim. Porque... Não confia minha palavra, brincadeira, coisa dessa. Essa luta me lembra um pouco Mega Man X. Nas lutas, quando você tá fazendo o final verdadeiro, acho que no X5 ou X4, sei lá, que você enfrenta o Zero, é tipo assim, uma luta foda, que fica pulando pros lados e atirando no chão e dando uns tiros foda. Me lembrou um pouco isso. Sim, é bem legal mesmo. E o interessante dessa luta é que você não usa os três ao mesmo tempo também. Sim, sim. É muito foda. Eles como se separam. É, dá pra controlar apenas a Miriam. E cada um usa um poder pra te defender, enquanto você controla a Miriam pra poder atacar o Zangetsu. Sim, sim, é muito foda isso, porque os personagens, eles, é como se eles estivessem, eles estão presos, mas eles se soltam em momentos específicos pra te proteger de um ou outro ataque que o Zangetsu usa. Isso é muito foda, é como se aqueles personagens estivessem te ajudando. Tipo assim, óbvio que eles estão te ajudando, mas é como se eles tivessem, como se eles fossem personagens mesmo e não só uma coisa pra você controlar. Exato, porque parece que todos estão presos num corpo só, mas na verdade é só uma mecânica pra você trocar. Na teoria, na história, eles estão caminhando juntos. Ah, sim, sim. Mas daí a forma que você sente isso, sei lá, é como se eles não fossem personagens mesmo. Você controla, se altera ali a mecânica em tempo real. Mas nessa luta não, eles vão te ajudando no meio da luta. Eles te ajudam com os poderes que você já viu antes de ter eles usando. Não aparece nada novo. Isso. Que nem o mago, ele usa aquela magia do fogo pra te proteger do ataque que o Zangetsu usa, que ele vai soltando um... Eu não lembro o que ele solta. Eles soltam várias energias e a barreira, ela... Quando você acerta qualquer projétil com um ataque, o projétil some. E essa barreira, ela é teoricamente um ataque, então bate na barreira. Exatamente. Aí você fica atrás dele e consegue chegar no Zangetsu e atacar. Exatamente. O fogo funciona como um escudo. E daí tem um outro ataque que pega o chão todo e o vampiro lá, ele vira um morcego, vira vários morcegos, na verdade. E você tem que subir em cima dele pra o ataque não pegar em você. E, tipo, é uma luta muito foda visualmente. Eu queria poder jogar com o Zangetsu daquele jeito. Infelizmente, nunca. Eu achei que ia liberar um modo com ele daquele jeito quando zerava nessa parte, mas... Eu também. Porra, foi uma decepção. Quem sabe no jogo principal. Sim. Eu duvido. Eu duvido muito. E depois que você mata o Zangetsu nesse modo, o final, você salva, entre aspas, a alma dele. E daí o castelo é destruído. Os três personagens saem vivos. E acontece uma coisa muito estranha. Se não me engano, não é pós-créditos, mas... É um final muito estranho, porque faz referência ao Mega Man, porque daí ele mostra que a alma do Zangetsu foi parar em outro lugar, não sei se no futuro, não sei se em outro mundo. Eu também não entendi. Lá. Só sei que mostra assim, uma referência ao Mega Man 1, vai subir num prédio, numa cidade moderna, e daí ele tá no topo de um prédio. Ele acorda no topo de um prédio. Tipo assim, a referência a Mega Man é óbvia, mas... Isso é estranho pra caramba. Eu não entendi nada, você derrotou o espírito maligno do Zangetsu e de repente ele parou num país futurista. Pois é. Sei lá, é como se ele tivesse... Ó, o que eu consigo pensar, assim, tentando encaixar na história, é que pode ter sido uma coisa parecida com o Castlevania Lords of Shadow, que você termina o jogo e ele vira um vampiro, e daí ele passa centenas de anos numa igreja lá, escondido. Porque na série Castlevania eles sempre revivem o Drácula, né? Não é, se não me engano, não é, o Drácula não revive sozinho, sempre tem alguém que faz um ritual pra reviver ele. Então eu imagino que aqui, por ele ter sido o Dark... Imperador Trevoso, eles talvez tenham revivido ele muitos anos depois, mas tipo assim, é óbvio que isso provavelmente não vai acontecer, mas se for, sei lá, eu acho muito improvável, que talvez seja só um gancho aí pra uma possível continuação algum dia, sei lá, ou foi só uma referência mesmo a Mega Man, não sei. A gente vai ter que esperar mesmo o jogo principal pra poder ver se eles vão usar alguma coisa daí. Talvez o jogo principal tenha algum momento o mundo moderno, sei lá. Não sei qual tamanho da história que esse jogo vai ter. Daí ele tem mais dois finais. Se você começar de novo no modo normal com o Zangetsu, você pode matar os personagens e aí você ganha a habilidade deles. Não a habilidade deles, mas você ganha uma habilidade deles, que você ganha um pulo duplo, você ganha um ataque no ar que pega uma área maior e um dashzinho safado que dá uma corridinha que não muda quase nada. Isso também me lembra... Esse é o modo que eu acho mais legal. Eu também achei muito foda. Porque isso me lembra Mega Man. De novo, Mega Man X. É, quando você joga com o Zero no X4, e tipo, com o... quando você tá jogando só com o X, você pega um tiro diferente pra cada chefe. E quando você tá jogando com o Zero, você pega uma habilidade diferente. Então você pega um pulo duplo. Exato. Você pega aquela espadada que ele gira, a espadada no ar que ele gira. Então isso me lembrou bastante o Mega Man X4. E aí eu derrotar o boss final nessa fase daí. Sim, daí ele absorve a alma do chefão. E como dessa vez não tem ninguém pra matar ele, ele vira simplesmente o Imperador das Trevas e é isso aí. E reina absoluto nas trevas. É, e o quarto final, que o jogo tem vários finais, mas só quatro são principais. Mas tem. Qual é o final que o Zangetsu ele termina sozinho, mas o castelo é destruído? E ele não vira o Imperador do Mal, você lembra? Você tem que ignorar alguém e matar o resto. Matar pelo menos um e ignorar o resto. Bom, enfim, daí tem esse final aí que é o final do bem, o final bom. Mas mesmo assim a narração no final deixa entender que não é um final otimista, que é um final pessimista, porque mostra, fala que ele não sentiu nada quando ele matou o demônio lá da lua, que amaldiçoou ele, o que dá a entender que ou ele tá virando mal, ou ele ainda não se satisfez com a vingança dele, porque ele tava fazendo tudo isso por vingança. Exato. E fala que uma hora ele vai brandir a espada de novo. Ele vai voltar a matar demônios. Quer dizer que vai acontecer alguma merda no futuro. Que ele vai voltar a lutar contra demônios. Ou seja lá qual for a criatura. É, e são esses os finais. Eu achei muito foda como o jogo ele tem um fator replay. Tipo assim, ele tem um fator replay interessante. Que ele é um jogo super curto. Ele é uma meta do Kickstarter. Então, eles fizeram uma coisa bem simples. Você termina em, sei lá, uma hora e pouco. Mas ele te dá todas essas... Ele te dá essas várias opções que mudam um pouco o gameplay. Porque daí, você também... Você abre o modo que você pode jogar com os Zangetsu. Você já começa com todos esses poderes e... mais um ataque que você carrega. Aí outra mega... Outra... Exato. É porque a gente não falou, mas no final em que você vai só com os Zangetsu... Ele carrega um ataque e corta a mulher da lua no meio. Isso, é muito foda esse final dele matando a mulher. E daí você tem esse modo que você tá já com todos os poderes, só com o Zangetsu. E mais esse ataque da espada que você carrega. Que aí outra referência a Mega Man, eu acho. Pelo menos me lembra bastante, Mega Man X. Sim. É, e eles colocaram bastante coisa pra um jogo que é simples assim, porque ele é um jogo curto, mas ele muda o suficiente pra você querer jogar de novo. Então, apesar de ser um jogo super curto, de uma hora e pouco, você sente vontade de jogar mais do que uma vez. Porque você quer ver o outro final, você quer ver como vai ser jogar com outro personagem, daí você desbloqueia outras mecânicas. Eu gostei pra caralho do jogo. Eu não tava esperando nada. Tipo assim, eles mudaram a minha expectativa pro jogo principal. Eu não tava nem querendo jogar esse Curse of the Moon. Eu achei que... Absurdo. Pois é, eu achei que ia ser só um... Sei lá, um joguinho fanservice qualquer. E o jogo é muito melhor do que eu esperava. Você já tava esperando alguma coisa dele? Eu nem sabia que ia ter ele, cara. Um dia eu vi o pessoal da jogabilidade jogando. Eu falei, caraca. Um jogo parecido com Castlevania antigo. Eu quero jogar isso. Olha só, está R$20, vamos comprá-lo. Pois é, eu também não sabia que ia ter. E mesmo quando saiu, quando ele foi lançado, eu fiquei sabendo, eu nem quis jogar, eu só fui jogar um pouco depois. Tanto é que eu demorei, você viu que eu demorei pra terminar o jogo. Sim, depois de muita insistência pra você terminar o jogo. É, mas eu agora eu tô... Assim, eu tô muito mais otimista pro jogo principal, pro... Ele vai ser Metroidvania, né? Sim, no esquema de Symphony of the Night mesmo. Sim. O mapa no trailer tá muito igual ao Symphony of the Night. Mas aí vem uma triste, né? Esse jogo foi tão bom que as pessoas estão especulando que ele vai ser melhor do que o jogo original. Eu espero que não. É, eu vi algumas pessoas... Na verdade, é Symphony of the Night, não é Moon Knight. É, eu também vi algumas pessoas meio que decepcionadas que o jogo principal não vai ser igual ao Curse of the Moon. Achei isso muito interessante. É, eu devo dizer que assistindo o trailer, o gráfico dos bonecos em 3D não me agradou muito. Uhum. É, eu também não. Mas eu não ligo tanto pra gráfico assim. Ah, e também se ele for, tipo, o Symphony of the Night, que ele é cheio de detalhes, cada coisinha tem detalhes, no background tem bastante detalhe, cada monstro, a animação, sim, os monstros, a morte, a animação de morte dos monstros. Tipo, se ele seguir essa veia do Symphony of the Night, mesmo que em termos de gráfico ele não seja muito bonito, ainda assim ele vai ser um jogo visualmente muito interessante. É, eu espero que seja. Eu espero que... Eu tô acreditando que depois do Curse of the Moon, eu tô acreditando que eles vão conseguir fazer uma coisa foda. Ainda não tem data de lançamento, né? Vai ser lançado. Não tem data, mas vai ser esse ano. Sim, tá pra 2018. Eu quero muito jogar esse jogo. Eu imagino que você também. Sim, dependendo do preço, eu vou comprar na pré-venda. Então é isso, esse foi o primeiro episódio do podcast. Eu espero que não tenha transparecido a minha ansiedade e o meu nervosismo. E sei lá, vamos ver o que a gente vai gravar daqui pra frente, sobre o que a gente vai gravar e se esse podcast vai durar por muito tempo. Valeu, meu amigo Luiz. Falou, pessoal. We'll be right back.